O noivado de Edmund e Mercedes. Luiz Danté, o pai de Edmund, sorria feliz ao ver a pequena sala de sua casa repleta de convidados. Ali estavam seus velhos amigos, os pescadores e trabalhadores do mar, os marinheiros do faraó, os parentes de Mercedes, que faziam parte da colônia espanhola, e ainda os três homens que conspiravam contra a felicidade dos noivos. Fernand estava taciturno e bebia vinho afastado dos demais. Danglars estava junto de Caderousse e trocavam palavras murmuradas, comentando cada um dos presentes. Seus rostos demonstravam ironia enquanto apontavam defeitos nas pessoas ao redor. Pouco tempo depois, chegou o Sr. Morrel, dono do navio Faraó, e um dos homens mais importantes de Marselha, que honrava seu jovem capitão, vindo desejar-lhe felicidades. O ambiente era alegre e Mercedes cumprimentava a todos, oferecendo bebidas e algo de comer. Danté, abraçando com carinho o pai, conversava animadamente com seu patrão, planejando novas viagens no comando do faraó. Alguns catalães já empunhavam os violões e ensaiavam cantar as belas canções de sua terra natal. Dentro de poucos minutos o casamento seria realizado e o escrivão preparava o livro de registro e as canetas sobre a mesa central da sala. Nesse momento, três fortes batidas fizeram vibrar a porta de entrada da casa. É a polícia! Abram em nome do rei! Houve um murmúrio geral. Edmund adiantou-se com gestos amplos, tranquilizou a todos. Deve ser engano. É provável que tenham errado o endereço, disse calmamente enquanto abria a porta para os recém-chegados. Quem é Edmund Danté? Perguntou o oficial que comandava os dois soldados. Sou eu, respondeu o jovem. O senhor está preso. Acompanhe-nos. O senhor Morrel aproximou-se. Deve haver algum engano, senhores. Esse jovem é meu capitão, uma pessoa acima de qualquer suspeita. Vocês me conhecem, não? Nada posso fazer, senhor. Somente cumpro ordens, disse o oficial. E tenho ordem para conduzir o prisioneiro até a presença do senhor procurador do rei. E assim a festa esvaziou-se. Os convidados, aturdidos com aquele acontecimento, eram incapazes de imaginar por que o jovem Edmundo havia sido preso. Somente os três conspiradores não se surpreenderam. A sórdida trama começava a ser executada.